vida continua, só não sei pra onde vai. Ela acelera e banzai, eu digo don't cry. Nosso povo precisa da nossa voz. Até o final desse rap morrerão mais 10 de nós. É nossa sina, nosso karma como os ancestrais. Se a vida ensina, uma morte ensina bem mais. Mas se o conhecimento depende da perda e da distância, eu preferia poder seguir na ignorância. Poucos homens são reis, todos homens são réus. A odalisca te conquista sem descer os véus. Enxergue através desse luxo e o lixo verá. Comporte-se então como bicho e um bicho será. O plano é dividir a terra pros irmãos, mas sempre fica cego o lavrador que traz os grãos. E entre dividir e assim ficar ou iludir e triplicar seus grãos, nasce a corrupção e lavam-se as mãos. Quando lutarmos nessa guerra unidos de fato, seremos legião urbana mesmo sem Renato. Façamos um trato, devolvam nossas vidas e eu me calo. Neguinho, pega as armas no mato. Silêncio, desampara a nossa vida. Pra onde ir, o nosso mundo tá mal. E eu mereço mais, bem mais que o silêncio que diz na placa do hospital. Me permita dizer que eu mereço mais, bem mais. Calem-se, falem-se, imprescindível for. A indefinível cor do indescritível rancor. Impossível ser melhor se o pior que existe em nós é canalizado, entubado pra ser atirado contra os boys. Vão quatro pretos no Chevette, mãos pra cima se repete, perna aberta, coronhada, ajoelhada, tete a tete, pega nada, encomenda, chegou hoje de manhã de mobilete. Cê já sonhou com tudo e acordou com nada. Forjei meu próprio escudo contra minha própria espada. A imagem do meu povo é uma tia cansada, calejada, dessas que cê logo vê, tem cara de empregada. Terra dourada, ó pátria amada, mãe gentil, escondeu tanta merda que a privada entupiu. Se transformou num rio de fezes, essas fezes são arremessadas contra o próprio povo que te construiu. O fazendeiro desconhece o nosso tamanho. Já tá na hora da revolta do rebanho. Agora é nossa vez, os moleque tão na sede pra cobrar. E eu não queria tá na pele de vocês. Silêncio, desampara do hospital. Pra onde ir, o nosso mundo tá mal. E eu mereço mais, bem mais que o silêncio que desampara do hospital.